Vai Salvador, bom dia, Gol no 790, próximo ponte Império da Pista 10, tá pronto. Gol no 790, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 089. Pista 10, decolagem autorizada, Gol no 790. Romeu, Golfo Copia. Autorizado Salvador para Serra Bravo Vitor Tango, via Golfo 677, nível 200. Perfil de saída da El, transição coral, decolagem pistão no 7, curva direita após decolagem. Transponder 51 no 71, controle 119, decimal 35. Romeu Golfo correto, na aero está confirmado, B. Gente, para o táxi, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Tango Vitor, Índia, Juliette, prossiga. Tango Vitor, Índia, Juliette, 5/5, alto, claro. Bom dia. Decolada ao 03, controle Salvador 119, decimal 35. 1935, ponte dia, gol 1790. Bom voo. Prato. Gol 1962, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 089. Ok, gol 1962, autorizado, posto. Autorizado, acionamento, chame táxi. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Alô, Salvador. Muito bom dia, novamente, do 4144 com Lima. 4144, bom dia, Solo Salvador, informação Lima, só um instante, cópia, confirma o nível solicitado. Solicita 360 para confirma, tá bom? Gente, aguarde coordenação. Aguardando, eu queria sair do serviço, só para a gente programar. Arbor Elefa. Arbor Elefa, sim. 12 Salvador, bom dia, Azul 4076. Bom dia, Azul 4076, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Madame, escuta autorização 4076. 1962, no solo 06, direita, taxi, Foxtrot, chama controle solo 121, decimal 1. 211, gol, 92. Bom dia, gol 962, entramos na sexta. Gol 962, bom dia, taxi, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 7, no 962. Azul 4144, copia? 4144, copia. Azul 4144, autorizado para confins, conforme rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída Arbor, transição Elefa, decolagem pistão no zero, curva à direita após decolagem. Transponder 5160, controle Salvador 119, decimal 35. Ok, Azul 4144, autorizado com fins, nível 360, rota do plano, saída Arbor, transição Elefa, pistão 10, curva na direita, após transponder 5160, e 1935, Azul 4144. Azul 4144, correto, portão 3, chame pronto, chegar em funcionamento. Chamarei aqui no 3, está funcionando. Chamado Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf. Autorizado, ingresso pista 17, chame a NL pronto. Mantenha a posição. Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolagem autorizada, pista 97, vento 150 graus, 089. Salvador, boa tarde, gol 1864, gerente da Lima, autorização Marcela. 1864, informação Lima, aguarde um minuto, cópia, prepara a saída Pucca, transição Caju. Pucca, Caju, gol 1864, aguardando. No solo 10, direita, taxa Eco, chama o controle, solo 121, decimal 1. Eco 211 após o Azul 4076. Senador, bom dia, Azul 4076, livrando a Eco. passando pela minha casa, passando o externo, abaixar travado, assim, só põe mudança de regra para 107 da Brasete. Romeu, Romeu Golf, decolada aos 1-1, controle Salvador 1-9-35. 1-9-35, Romeu, Romeu Golf, grave, senhora, então, boa tarde. Boa. Lima Kilo Zulu, plano modificado aos 1-5, 1-1, curva esquerda, circuito pela direita, pista 1-7, chame final, baixado, travado. É, senhor Lima Kilo Zulu. Como 864, autorizado para Sierra Bravo Mike Oscar, conforme rota do plano de voo, nível 350. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5167, frequência do controle Salvador 1-19-35. Autorizado para Maceió, rota do plano de voo nível 350, decolando a Puca, Jamo, Caju, pista 10, curva esquerda após o controle, transporte 567, controle 1935, gol 1864, no 5. Gol no 864, cotejamento correto, portão 5, chame pronto, tiver estacionamento. Chamará. Plano voo 207. Para pushback e assinamento do 4144, gate 03. Mas o 4144 é autorizado, chame táxi. Autorizado. Do Luno Falouza no 3, direita, táxi de papá, pai, deve estacionar a frequência livre. Só em Salvador, boa tarde, o 3604 da Fé, estabilizado no INS X-Ray, visual com a vista. 3604, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 08 nota. De pouso na 10, 3604. 2067, confia? Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via pêndulo 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, transponder 5402, frequência do controle Salvador, 119.35. Pulou 2067, correto, portão 10, chame pronto, estiver acionamento. Salvador, UTAN 3604, livrou. UTAN 3604, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da táxi de Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, UTAN 3604. Para táxi, azul 4144, alterno Ribeirão Preto, com 3 horas e 30, e Teodet 102. Azul 4144, táxi via Taxa Índia até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 8. No 0, 1, 8, no ajuste, e Índia, ponto de espera 1, 0. 864, autorizado táxi para o ponto de espera pistão no 0, via táxi para a Índia, no ponto de espera torre 118.95, ajuste no 0 no 8. Livre táxi via Índia, a ponte espera dona 0, torre 295, e ajuste é 1018 agora, 1864. TAM 3604, de passagem aeronave da Gol, frente após ingresso Juliette, portão 02. A passagem aeronave da Gol, ingresso via Juliette para o portão 02, TAM 3604. Espera 10, azul 4144. Muito bom dia. Azul 4144, mantém um ponto de espera. Vou manter o ponto de espera. 4144. Olá, Rochanel 63, comei a ideia sexual. Traço-gavistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 079. Sobre pouso no 0, Torre, Salvador. Boa tarde, Jota 32, Uno Meia. São 32, Uno Meia, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando, 32, Uno Meia. Meia 356 no solo 123, Libra direita, taxiway Foxtrot, chame controle solo 121, decimal 1. Foxtrot vai chamar o solo 121, meia 356. Boa tarde, Oxanem 62, 13, informação Mike Arião. Oxanem 6356, taxa via Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, 6356. Repouso, da 32, 13, informação Mike Galeão. Oxanem 6213, informação Mike, confere, Galeão. Autorizado conforme rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, voa direto Irume. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5153, controle Salvador em 119.35. Galeão autorizado 360 conforme rota do plano, decola da 190, curva direita, na da El, Leda, voa direto Irume. Acena 5153 e o controle Salvador 1935, Oxanem 6213. Oxanem 6213, cotejamento correto, porção 8, chame pronto para acionamento. Salvador, bom dia, Papatango Lima Quilo Bravo. Papatango Lima Quilo Bravo, bom dia, prossiga. Gente, um minuto, cópia o Lima Quilo Bravo. Tango Lima Quilo Bravo, condições de decolagem a partir da capçada 35, prossegue decolagem a partir da 17. 140 graus, 7 nós. Gente, atualizado Salvador para a Feira de Santana, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para ascensão ao 045. Decolagem pista 35, mantenha proa de decolagem até a liberação. Controle em 119.35, torre em 118.95, acione 0112. 0112, levando a pista 35, tem 1.000 pés até a liberação do controle. 19.35 é o controle e o 18.95 é a torre, isso é uma quilo bravo. Papatango Lima, Quilo Bravo, cotejamento correto, para acionamento e táxi, torre em, transfere em 118, decimal 95, bom voo. 18.95, bom voo. Papatango Lima, Quilo Bravo, torre. Zero 3, sobe. Acionamento a critério, chame pronto para o táxi, Lima, Quilo Bravo. Azul 4144, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 089. 7144, 406, confirme solo controlado. Escuta. Solo controlado, confirme. Livre corte. Azul 4144, decolado 228, controle Salvador 119, decimal 35. 1935, boa tarde, Azul 4144. Boa. Gol 864, pode espera pronto. Gol 864, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Ali mantém na 10-8-6-4. Lima Quilobral, autorizado táxi, se chame no ponto de espera da papá. Boa noite, 64, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 079. Alinha e decola na 10, gol 1864. Oi, Salvador, muito boa tarde, o Azul 2743, final ILS estabilizado com a pista à vista. Azul 2743, voa, continua a aproximação, aguarde pista livre, Pang da Gol iniciando o rolagem. Ciente, aguardando o pista livre. 4-3. 4-3. Mantenha a posição, Lima Quilo Branco. 864, decolado aos 30. Controle Salvador 119, decimal 35. 19, decimal 35, 864, boa. Azul 2743, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 0,6 dúzia de nota. Livre, pouso no 0, 43, obrigado. Vitorinho de Eugenete, copia? Lima Quilo Bravo, autorizado, ingresso, pista 35, chamei a NL e pronto. Quilo Bravo. Rádio Azul 2740, ciência da informação, Mike, autorização, Aracaju. Azul 2740, um minuto, copia, prepara a saída, Conde. Prepara, Conde, na guarda, Azul 2740. Papatango Vitorinho de Eugenete, copia? Vitorinho e Juliette na escuta para a copa. Sim, papai Vitorinho e Juliette autorizado para Cairo Lourenço, 1.000 pés de altitude, decolagem pistão no 7, curva direita via corredor Axé, transponder 0160, controle Salvador 119, decimal 35. 174 para o CPOB? Gente, para o táxi, chame a torre, o ajuste no 08, bom voo. Voo 2067, posição 0, 0, 0, 0. 2067, que é autorizado, chama o táxi. 2167. Iago, controle solo no 211, 211, grá. Solo, Salvador, azul 2743, Livrando a pista na sua escuta. Azul 2743, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atentou o sinalizador. Pátio 3, grato, 2743. Azul 2740, pronto para a Copa? Pronto para a Copa, azul 2740. Autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível 190. Perfil de saída Conde, curva esquerda após decolagem. Transponder 0263, frequência do controle Salvador, 119.35. Autorizado Aracaju via Golf 677, nível 190. Saída será Conde com curva à esquerda. Transponder 0263 e o controle Salvador 119.35. Azul 2740. Azul 2740, correto. Pátio 3, chame pronto para acionamento. Chamará quando pronto para pushback e acionamento. O Azul 2740. 1935. Aprovado, chame no ponto de fora da Osca, Papa Tango, Vitorinho e Juliette. Boa tarde, tá 6804 final da 10, baixar travado. São 3804, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista no 0, ventuno 30 graus, 099. Autorizado, pouso, pista no 0, tá 3804. Doutor Índia Juliette, autorizado ingresso, pista no 7, chamariado pronto. Passará, né? Voo 2067, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão no 0, via táxi à Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 0 no 8. Via Índia, ponto de espera 118.95, ajuste no 07. Salvador, nosso boa tarde, então 16660. Três 330, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vitorinho de Juliette, decolagem autorizada, pista 17, vento 1, 30 graus, 7 nós. Portão 08, autorizado, chamo, tá? Oi, muito bom. 2067, mantém um ponto de espera. Mantém, 2067. SAM 3304, no solo 38, direita, taxi Foxtrot, controle solo no 21, décimo 1. Fox 211, TAM 3804, boa. Olá, Salvador, boa tarde, TAM 3804, livro a pista na Fox, só escuta. TAM 3804, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette pro 04, TAM 3804. Chame controle 119.35. 19:35, agradeço. Até a volta, de olho. Tá bom. Até. Na minha 330, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 5, 0 graus, 7 nós. Livre pouso na 10163. Bom, 2067, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Ali mantém ou no zero, 2067. Sim, tio Chané, corrigindo, TAM 3605, aguarde um minuto, cópia, saída da EL e da Motiva. Da EL e da Motiva, aguarde a cópia da 3605. O Chané 6213, táxi até o ponto de espera pistão no zero, via táxi Índia, no ponto de espera torre em 118.95, ajuste no 08. 1-1-8-9-5. Obrigado. Xené 6330, no solo aos 42, direita, taxi Foxtrot, controle solo no 21, décima 1. Direita, Foxtrot e 121, décima 1, obrigado. Número 2 para cópia, aguarde saída da El. Autorizada, pista no zero, vento no 20 graus, sincrono. Destaque de alfa, chamada de ajuste. Xané 62 no 3, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Acionamento está no pátio 3. Azul 2740, autorizado, chame táxi. Tem pushback, acionamento, reportará para o táxi, o azul 2740. No 3, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, 109. Bota 6213, decolada aos 48, controle Salvador 119, decimal 35. Oxalé 6213, copiou? Tráfico Gol Solo, Gol 1867, no portão 7, com informação Mike, solicita autorização Brasília. Gol 1867, informação Mike, confere, 1 minuto cópia, prepara a saída, Árvore Elefa. 1867, Árvore Elefa. Salve Salvador, o Azul 2740 está pronto para o táxi, o nosso POB é de 56 a bordo, 2 horas e 30, alternando Salvador. Azul 2740, autorizado táxi para o ponto de espera pistão no zero, via Pátio 1, no táxi foi Índia. No ponto de espera torre 1118 decimal 95, ajuste no 08. Lembre táxi, Pátio 1 no Índia, quando pronto ponto de espera 11895 com 1018, Azul 2740. Pagador, toda a comunicação do Pátio 08. Afirmo, o número 2 para a cópia, só um instante por gentileza. São 3605, copia? São 3605. Autorizado para Congonhas, conforme rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5416, frequência do controle Salvador 1119, decimal 35. Portão 3605, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, via rota do plano. Decola pista 10, com curva direita, saiu da Leda Motiva, 5416 transfone, 6935 controle. São 3605, correto, portão 2, chame pronto. Chamaram, são 3605. Azul 4089, copia? Azul. Autorizado para Vitória, via Pêndulo 44, nível 340. Perfil de saída da El, Leda, após Leda, voa posição Sierra, Alfa, Sierra, Delta, Alfa. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5417, controle Salvador em 119, decimal 35. São Paulo, pela Fotozona 44340, Daon, Leda, Sada. 10, curva direita, 1935, controle 5417, no transponder Azul 4089. Azul 4089, correto, portão 9, chame pronto. Gol 1867, copia? Siga. Autorizado para Brasília, via Pêndulo 17, nível 360. Perfil de saída Arbor, transição Elefa, curva direita após decolagem. Transponder 5422, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. 360 aprovado Brasília, Pêndulo 17, decola Arbor Elefa, curva direita. funciona 5422 e o controle 1935, voo 1867. Voo 1867, cotejamento correto, portão 7, celebrando. Chamaremos. Salve 26. Após a aeronave da companhia na curta final, alinha e mantenha no zero. Após a passagem da aeronave da companhia, vai alinhar e manter no 10 azul 2740. Confirmado, 2926, tem pouso autorizado. Afirmo, vento 1-0-0 graus com 7 nós. Graças. Autorizado, sanitário. Marimba, sai, comandante. Marimba, sai. Azul 2926, no salão 56, livrou a direita 121, desce com a 1. Desce com a 1, azul 2926. Azul 2740, decolagem autorizada, pista no 0, vento 130 graus, 079. Decolagem azul 2740. Informação Mike, confere um minuto, cópia, saída, Momo, transição Frotin. Comandouro, T3605, para pushback, acionamento no 02. T3605, aguarde para início do push, aeronave da Gol, finalizando o pushback, portão 07. Aguardando, T3605. Bravo, 448 Bravo, para a cidade de Sarajevo, na posição da. 089, um minuto para início do espectronamento. Para o site do voo 1867 com 176, bordo 2 horas e 40, alternando Goiânia. Cobriu, Saulo? Voo 1867, poderia confirmar os dados? 176, bordo 2 horas e 40, alternando Goiânia. Boa noite, 67, autorizado táxi para ponto de espera, pistão no zero, via táxi para Índia, no ponto de espera torre, 118, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Autorizado táxi via Índia, pátio Índia, 18,95 é a torre, e eu ajuste no 0 no 8, 18, 67. Então, 3605, coordenando com a equipe de solo, após passagem da aeronave da Gol a causa, autorizado, chame táxi. Após passagem da aeronave da Gol, está autorizado, chama para o táxi, está 3605. Azul 4089, portão 09, autorizado, chame táxi. Ponto, bate para a aeronave, azul 4089. Autorizado para Fortaleza via Pêsulo 19, após conforme plano de voo, nível 370. Perfil de saída Momo, transição Froti, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5424, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Então 3, 2, 1, 6, portão 3, chama pronto, espera, finalmente.